arranjei uma miúda que é muito complicada. Sempre que estou no trabalho, diz que sente a minha falta. Trabalho no 112, no cargo de operador. Ela liga toda hora só para ouvir a minha voz. Ando muito preocupado, já não sei o que fazer. Ela inventa mil doenças só para ir atender. O pior é que eu adoro, não consigo resistir. Só para estar nos braços dela. Ai, eu digo logo assim quando tu sentes calor. Liga o 112. E se tu ficas pior, liga o 112. Se ficares muito aflita, ai, mantém a pose. Eu vou logo te salvar. Tu só tens que me ligar para o 112. Quando tu sentes calor, liga o 112. E se tu ficas pior, liga o 112. Se ficares muito aflita, ai, mantém a pose. Eu vou logo te salvar. Tu só tens que me ligar para o 112. Muito apegada a mim. Sempre que estou no trabalho, diz-me que não é feliz. Trabalho no 112, estou sempre muito ocupado. Ela liga toda hora, diz que me quer ao seu lado. Ando muito preocupado, já não sei o que fazer. Ela inventa mil doenças só para ir atender. O pior é que eu adoro, não consigo resistir. Só para estar nos braços dela. Ai, eu digo logo assim quando tu sentes calor, liga o 112. E se tu ficas pior, liga o 112. Se ficares muito aflita, ai, mantém a pose. Eu vou logo te salvar, tu só tens que me ligar para o 112. Não, vocês ligam para a Rádio Vasconcelos. Olá, boa tarde para vocês todos. Sou eu, a Sílvia, que estou cá hoje na vez do Maninho. O Maninho não pôde, teve um compromisso. Portanto, ele estará cá para a semana, mas hoje sou eu que estou cá com vocês. Portanto, podem ligar para cá se vocês precisarem ou gostarem de ouvir uma música especial, porque hoje também é um dia especial, é o dia dos namorados. Portanto, liguem para 02-02-38-43-4800 e cá estarei para responder e enviar as músicas que vocês querem. Até já, e para continuar, vamos lá ouvir o Coboiada do Jorge Reiro. Nesta estrada eu quero sempre subir, porque a vida foi feita para viver com alegria e amor do coração. A noite toda quero curtir para valer. Quem sabe hoje encontro a minha paixão. A cowboyada, se saio para curtir, vou até de madrugada. A cowboyada, apesar de ter 40, ainda tenho pedalada. A cowboyada, se saio para curtir, vou até de madrugada. A cowboyada, apesar de ter 40, ainda tenho pedalada. A cowboyada. Toda a tristeza do passado. Nesta estrada eu quero sempre sorrir, porque a vida foi feita para viver com alegria e amor do coração. A noite toda boiada. É cão boiada. Se saio para curtir, vou até de madrugada. É cão boiada. É cão boiada. Apesar de ter 40, ainda tenho vida lada. É cão boiada. É cão boiada. Se saio para curtir, vou até de madrugada. É cão boiada. É cão boiada. Apesar de ter 40, ainda tenho vida lada. É cão boiada. Continuar com um tema um bocadinho mais calmo, que é interpretado pelo Marcos e a cantora Noa. Não sei se vocês já conhecem este tema, mas a cantora Noa, ela cantava, há duas músicas que são bastante conhecidas, é Às Sete da Manhã e Naquela Mesa. Portanto, ela, este tema ela canta com o Marcos e o título é Quando Te Vi. Quando te vi, disse adeus à saudade. A felicidade veio para ficar. A lua ilumina o teu rosto. Paixão com a Julieta e vamos continuar com os sons do Minho. Boato na aldeia. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados por três ou quatro. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada. Já toda a gente comenta, ai se a bomba rebenta, vai gerar-se a confusão. Mas os solteiros, até mesmo os casados, parecem pouco.

com borrachas e com outras vão para o baralho. Há mulheres que são borrachas e com outras vão para o baralho. Têm mais charro na barriga do que os cascos de fermalho. Têm mais charro na barriga do que os cascos de fermalho. Bem sei. Bom, nós não vamos fazer comentários sobre esta música, mas eu tenho que meter para todos os gostos, não acham? Olha, esta já foi. E agora a próxima vai ser Miro Freitas, com o tema Madeira é Linda. E esta música foi-nos pedida da parte do Jerome para a mamá e também para mim. Muito obrigada e bom fim de semana. Madeira, terra linda que eu nasci. Minha ilha é Madeira, terra linda que eu nasci. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. A Madeira é o melhor lugar do mundo e todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando e viajo pelo mundo. É por isso que eu digo como a Madeira não há.

tento esconder minha mágoa com esta canção. Minha vida ficou tão vazia, a sua ausência é demais. Como esquecer o amor, não sei se sou capaz. Se ela partiu, tens de seguir teu caminho. E a outra mulher, tu vais dar o teu carinho. Esquece um grande amor. E quando a vida dá volta, seu às vezes volta e faz esquecer a dor. Um coração acredita que é sincero. E quando menos se espera, volta a acredita que é sincero. E quando menos se espera, volta a primavera. Manuel Campos e José Malhoa com o tema Um Coração. E a próxima música é o Nema-nos com o tema Eu Vou Com Ela. Foi pedido igualmente um senhor que me ligou. Pronto, ele não quis dizer da parte de quem nem para quem. Ele simplesmente se riu e disse-me: olha, manda a música que ela sabe que é para ela. Portanto, aí veio a música Nema-nos com o tema Eu Vou Com Ela. Pedi pra falar com ela, ela me esculachou, me deu um chega pra lá. Sentiu a ginga essa nega, soltou o charme da fera, o Brasil no funaná. São belos demais e eu bem os queria ter. serias minha lavradeira toda a vida até morrer. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Recordo as desfolhadas lá no cantinho da eira. Lá no cantinho da eira, recordo as desfolhadas. Cantamos e bailamos até alta madrugada. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Bom, eu acho que vocês já se deram conta que era outro tema. Agora é o Jorge Ferreira com o Vida dos Namorados. Toda a gente manda uma música para o Valentim, para a Valentina. Olha, eu mando para o meu. Esta é para o meu Valentim. E como nós costumamos a dizer, beijo, amor. E assim comecei os beijos da tua boca para a minha. Fazer um cordão. Das estrelas fio dias, mandei fazer um cordão. luar me deixou. Negare, negare, negare, negare. só tem alegria a dançar bem apertado. Anda para a festa, mulher está a ficar louca, sejam loira ou morena, só querem beijar na boca. Anda para a festa, mulher está a ficar louca, sejam loira ou morena, só querem beijar na boca. Hey, hey, hey, hey, vocês aí, hoje dançam com vontade, vamos lá nos divertir. Quando há mulher bonita, temos festa o dia inteiro. Portugal vai ter festa e vamos mudar totalmente de estilo de música. Vamos ouvir um tema. Este tema foi pedido da parte da menina Francisca Faria, que é para o papá dela. E o tema é Gims, com o tema Ciel. Je le dirai en français. Du coup, c'est de la part de Francisca Faria pour son papa. C'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. C'est pour de faux, t'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit. C'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Aceita-me como sou, não peço mais nada. A não ser ouvir sim, espera por mim. Que eu vou, que eu vou. Espera por mim que eu vou, eu vou. E quando tu sentes saudades, toca no anel e chama-me, encosta no peito que eu estou aí. Mais nada a não ser ouvir um sim. Espera por mim que eu vou. Isso por aí. Espero que estejam a gostar da música que eu estou a partilhar com vocês. Claro que talvez não seja um bocadinho o mesmo estilo de música que habitualmente o Manilho expõe. Mas para a semana ele já cá está de novo e vocês já vão poder partilhar com ele. Entretanto, vamos continuando e vai ser o Toy. Vou beijar na boca. Tu mereces. Conta-me tudo a sorrir. Não penses em desistir. Como gostava de ouvir que dissesses: vou beijar na boca, vais curar prazer. Uma noite louca vai acontecer. Vou beijar na boca, vais curar prazer. Uma noite louca vai acontecer. Amiga, chega de ficar triste a chorar. Desliga e começa já hoje a pensar em recobrar. Não percas tempo, é o momento de mudar tudo na vida e outra vez ser feliz. Vê se acordas e não demoras. Esquecer para sempre e arrancar o mal pela raiz. Vou beijar na boca, vai curar prazer. Uma noite louca vai acontecer. Vou beijar na boca, vai curar prazer. Uma noite louca vai acontecer. Amiga, chega de ficar triste a chorar. E começa já hoje a pensar. hei de cobrar. Abre a janela, a vida é bela, só tens que encontrar a melhor forma de viver. Se é que o desejo, porque te vejo a olhar para mim dizendo, olha o que é que eu vou fazer. Vou beijar na boca, procurar prazer. Sempre a subir.

rua não posso vacilar. Cada vez que me tocavas o castigo aumentava. Bora lá deitar. Pra ti nunca é suficiente. Gostava de entrar na tua mente. Uma conchinha bendada, beninha safada. Hoje boca é minha namorada. Tirar uma peça da tua roupa. Deixa o clima rolar. Se pra matar, hoje nunca pode parar. Então deixa, deixa o clima rolar. Se pra matar, hoje nunca pode parar. É carga music. Se soubesses o quanto é bom beijar a tua boca e tirar-te o batom. Eu queria uma fantasia. Tu és indungo na vida. Contigo eu perco o juízo. Hoje eu sou teu herói. E tu és a minha cowboy. E a bebê, hoje buga é minha namorada. Tirar uma peça da tua roupa. Então deixa, deixa o de bonito, mas eu quero ir. Vem de verdade. Vem. pronto, vocês sabem como é. Quando há alguém que vem ou que telefona, uma pessoa põe-se na conversa e lá vai o tempo e bem isto. E vamos continuar com os quatro menes, é no meio delas. Pronto, eu ia dizer que esta música ia para o Manu e para a Olívia. Só que o tema não é muito adequado, mas pronto, é só para dizer que pensávamos neles. Um grande beijinho para vocês os dois e um bom dia da São Valentim. Quando há um bailarico para o meio, logo vou. Sozinho nunca fico, sozinho nunca estou. Começo a dançar, a música que der, nunca mais posso parar, rodeado de mulher. Entre olhar e sorriso, sei que eu gosto de estar. Quando há um bailarico, procuro sempre o meu par. Começo a dançar, a música que der, nunca mais posso parar, rodeado de mulher. É no meio delas que eu estou bem. Não me tira ninguém. É no meio delas que eu estou bem. Só de pensar nelas eu fico logo bem. É no meio delas que eu estou bem. No meio delas não me tira ninguém. É no meio delas que eu estou bem. Só de pensar nelas eu fico logo bem. Segunda a sexta-feira ando sempre a pensar na hora e no dia que o baile vai começar. E não importa o estilo, se é bonito ou feio, se houver festa boa eu estarei lá no meio. Entre olhares e sorrisos sei que eu gosto de estar. E quando há um bailarico procuro sempre o meu bar. E não importa o estilo, se é bonito ou feio, se houver festa boa eu estarei lá no meio. É no meio delas que eu estou bem. No meio delas não me tira ninguém. É no meio delas que eu estou bem. Só de pensar nelas eu fico logo bem. É no meio delas que eu estou bem. No meio delas não me tira ninguém. É no meio delas que eu estou bem. Só de pensar nelas eu fico logo bem. Que eu estou bem. Se eu fico logo bem. É no meio delas que eu estou bem. No meio delas não me tira ninguém. É no meio delas que eu estou bem. Só de pensar nelas eu fico logo bem. É no meio delas que eu estou bem. Só de pensar nelas eu fico logo bem. Prontos, e lá se foi a música. E eu vou começar por me despedir. Claro, passei aqui 2 horas com vocês. Obrigada a quem telefonou. Obrigada pelas palavras simpáticas que vocês me deram. Espero que tenha sido do vosso agrado. É claro, a emissão é do Manu e ele para a semana cá estará de novo. E vocês vão poder ligar e conversar com ele. Quanto a mim, um abraço para vocês todos, portem-se bem, passem uma ótima semana e não se esqueçam de reservar para a semana, para o 8 de março. Reservem para o Dia da Mulher, reservem para vir passar um momento connosco, que é o único meio que nós temos por enquanto para partilhar momentos com vocês. Liguem. E vou-vos deixar com o Diogo Pissarra. Há sempre uma música, um beijinho, um abraço e até breve. Fear. esta hora nas notícias. Pelo que se sabe, foi uma boa conversa. O vice-presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia encontraram-se esta tarde em Munique. O encontro terminou com um objetivo sublinhado de paz duradoura em território ucraniano. Estão a viver em condições desumanas os milhares de palestinianos que já regressaram ao norte da faixa de Gaza. Nesta edição às 6, o testemunho deixado na Antena 1 por uma coordenadora da Organização Médicos Sem Fronteiras que está nesta altura no território devastado por 15 meses de guerra. O Papa continua no hospital, tem uma infecção respiratória, mas o Vaticano garante que a situação está estabilizada. Ponta Delgada, esta hora 11 graus, 15 Faro e Porto, 16 Lisboa, 18 Funchal. As notícias com Nuno Rodrigues. Pelo que se percebe, já terminou o prometido encontro entre o vice-presidente norte-americano e o presidente da Ucrânia. J.D. Vance e Volodymyr Zelensky sentaram-se à mesa esta tarde em Munique. As poucas informações divulgadas